Deus sabe o que faz, né? Me fez branquinho. Lá de Trindade, certo? Vamos exaltar muito, vamos ser exaltador. Beijo para os irmãos da Trindade. Guarda teu coração, viu? Trindade é um lugar onde faz os maiores profetas da nação. Glória a Deus. Aleluia. Volta de um rumo aí, glória a Deus. Cara. É. Abra sua Bíblia comigo e deixa aberto em Efésios capítulo 3. Desculpa, 3 não. Efésios. Foi 3 que eu falei, não. Efésios capítulo 1. Vai ter que cantar um funk daqui a pouco aqui, hein? Tá cheio de funkeiro nessa igreja, gente. Meu Deus do céu. Até o Água de Coco já mandou mensagem pra gente. Um dia eu tava em casa e recebi uma mensagem do Naldo. Foi? A mensagem tá no computador aí, não? Tem? Não tô vendo a mão dele? Tem? Tem? Solta a mensagem dele. Agora você vê. Mandou mensagem pra gente, cadê? Aí? Peraí não, meu filho. Aqui tem que ser corre de globo. Falou, foi. Tem? Pediu para a galera da Lagoinha de Niterói, parabéns aí, o Felipe Valadão, a Mariana Valadão, mais essa conquista aí, todo mundo da Lagoinha de Niterói, de parabéns, beijão para vocês, eu vi que o Todinho deu um recado aqui, parabéns por mais essa conquista aí, valeu! Água de coco, Deus está salvando, amém? Amém! Deus está salvando, amém? Amém! Tem um chambinho, tem mais outros aqui, ele vem na abrindo aí Efésios capítulo 1, no versículo 3 em diante. Eu vou pregar sobre isso hoje e eu gosto muito dessa canção do Eli, porque ela nos leva exatamente para um lugar onde a gente nunca deve sair, um lugar da dependência de Deus. Um lugar onde a gente nunca deve sair. Um lugar da dependência de Deus. Amém! Esse deve ser o nosso desejo sempre. Deus, eu quero melhorar. Eu quero ser alguém melhor. Eu quero, me perdoa todas as vezes que eu entristeci teu coração. Eu não pensei em ti, pensei só em mim. Então me ajuda a melhorar. Glória a Deus. E eu cheguei à conclusão que a única forma de a gente melhorar é se a gente tiver consciência e convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. Irmão, a gente tem que viver todos os dias com essa certeza de quem nós somos. Você não é qualquer pessoa, você foi escolhido por Deus. Amém. Entendeu, Juninho? Não fui eu que quis, a questão não foi, não começou, ele que me quis. Pastor Mariano, olha, eu vou te ver agora. Foi Deus que nos quis, ele nos escolheu. Eu não sei se você é ou eu, mas eu fui bem moleque, eu tenho várias marcas do meu joelho da minha idade, que me trazem as memórias, né? Talvez você foi um playboyzinho criado aqui na Zona Sul, na beira da Praia de Charretas, né? Praia de Caraí, soltando pipa na janela, não é meu caso. Não é meu caso. Não é meu caso. O que eu sempre gostei é jogar futebol. Eu sou um frustrado, um jogador, alguém que não foi jogador frustrado. Meu irmão sempre foi muito bom de bola, meu irmão do meio Vinícius, garrou no Flamengo já e tudo. E eu queria ser jogador, né? Queria ser, quem queria? Ah, esse cara tá certo, né? Tem um saláriozinho bom, né, irmão? É, nunca foi assim um anseio, mas o futebol, a gente sempre gostou de futebol em casa, sempre. E não tinha coisa mais gostosa. Se você aqui na igreja, quem gosta de jogar futebol aqui? Levante a mão, quem gosta de futebol? Entendeu? Eu tenho pena de homem que não gosta de futebol. Tenho pena de você, irmão. Fique imaginando a sua vida, ainda mais com a rede social hoje, que você fica fazendo em casa. Né? Tem pena, futebol, rapaz, esporte, lazer, gostoso, correr, né? Brigar, sai pra lá, vai de posta e meia, tá fazendo foto aqui, rapaz. Aí Jesus, aí que a moça do futebol, você faz o quê? Me ajuda a melhorar. Confirmado aí no futebol, tá rolando? Todo sábado, não é isso? Que horas que é o futebol? 10 horas da manhã no clube Tio Santo Barreto. Uma quadra coberta, maravilhosa. Nossa, mais linda que tem aquela quadra ali no Barreto. pode chover, cai granizo, que pode ter um futebol, está acontecendo todo sábado às 10 da manhã. Então você que é homem, convida teu irmão do lado dele para a beleza. Você tem que ir lá, bicho. Você tem que ir lá no futebol. Agora, chega no futebol, não tem coisa mais frustrante para um homem, para um menino. Se for menino, então você quer acabar com o menino, faça isso no futebol. Lá vai você pro futebol, todo arrumado, né? Geralmente os mais arrumados são os piores, os mais tereba, vermelho com o meião até aqui em cima assim, o short novinho do Barcelona que nunca usou, já percebeu? Ih, rapaz, é colete, é camisa de frio por baixo, hã? Fitinha na cabeça, a cada bola é futebol. Mas aí chega ele lá, todo empolgado, ó, tu não corre assim, meu irmão, pode saber que vai dar rolo. Se você vai no futebol, rapaz, tá correndo assim, ó, vai tirar no chão. Vamos lá, vamos escolher um time. Já tem gente que está pensando aqui. Vamos escolher, vamos lá. Você, fulano, eu quero o Claudinho. Aí ele está lá. Você foi lá, você é. A chuteira não está aqui. O cara fica levantando a chuteira para minha ponte. Aí ele está. Eu quero o Flavinho. Aí você fica lá. Você é o seu zagueiro. Aí vai indo, vai fundo, quando foi, você não foi. Ninguém te escolheu. É ou não é? Alguém já passou por isso aqui? Pode conversar, irmão. Deixa eu te curar nessa noite. Deixa eu te curar essa tua vida da noite. Léo, sabe bem do que eu tô falando. Tem que fazer mais ferida, irmão. Ele é uma ferida, viu? Você que escolhe time no futebol, irmão, tu não sabe quanto você está sendo usado pelo capeta. A gente tinha um futebol em Caraí aqui, aí sempre ficava um monte de gente. Quem que vai? Eu tinha cara que queria jogar logo, então tá, eu vou escolher, vamos lá. Aí no final, irmão, ia pro final, meu coração apertava. Eu falava, ah, Jesus, não veio aqui pra perder, não. Eu vou escolher esse menino, não, vou perder. Teve um dia que eu escolhi dois, só pela aparência, o cara tinha cara de jogador mesmo. Cabelinho de jogador, jeitinho de jogador. Arrasar. Ficava assim lá de fora. Cara, tem gente que já sabe fazer. Então é frustrante, agora deixei lá quando vê, ninguém escolheu ele. Coisa mais decepcionante. Aí você pagou e voltou pra casa e não jogou. E outro lado é lá das meninas. Atenção, meninas. Coisa mais decepcionante que seu nome não tá na lista das mais bonitas da escola. É muito decepcionante, gente. Não é? Não é, meninas? Poxa, vamos fazer as fotos do grupo da turma. Tá todo mundo, só não tá você. Como é que faz? É encontro, tem que ir pro encontro, gente. Tem que fazer um tratamento psicológico. Ou seja, é frustrante. Não ser escolhido é frustrante. Sim ou não? Sim. É frustrante. Mariana tava falando comigo, eu tava conversando com ela em casa sobre isso. Ela falou comigo assim, é tipo a nota da escola, né, amor? Porque a Mariana era filha do pastor, né? Ela era mais gata, mais inteligente, as melhores notas, as fotos, era tudo dela. Nossa, ela viveu no mundinho do Bob, né, Luzinho? É, tá linda, cuti-cuti. É, mano, isso é privilegiado, meu filho. Mas não é a realidade. E coisa mais decepcionante com alguém é a gente não ser escolhido. Mas graças a Deus, eu tenho convicção que é por isso que o Evangelho sempre é uma porta aberta tentando nos mostrar o quanto Deus nos ama a ponto de nos escolher, não porque somos bons, ou porque fazemos bem feito, ou porque somos bonitos. Ele nos escolheu porque Ele quis. Aleluia! Glória a Deus! Será que você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, fica feliz aí, irmão? Porque dentro de você não valendo nada, Ele te escolheu. Diga para assim, você não vale nada, mas ele gosta de você. E é decepcionante demais. É por isso que talvez a gente vive numa geração frustrada, decepcionada, uma geração frustrada. geração, vivemos numa geração onde buscamos o desejo de ser reconhecido pelos homens, amados pelos homens, aceitos pelos homens. Ah, ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me quer. Nós vivemos nesse tipo de geração. E os grandes vencedores do nosso tempo, eu já percebi isso, sabia que Deus cada vez mais tem investido. Não é em gente que tem muito, em gente que é muito boa, em gente que prega muito, em gente. Não! Deus está investindo em gente que diz assim: Deus, se o Senhor está comigo, está tudo certo. Aleluia! Eu vou para dentro, eu enfrento tudo, eu avanço, eu não paro, eu não desisto, eu estou com Deus, eu estou com Cristo. Por quê? Porque Ele mudou a minha história. Como diz a música do Cleber. E fez o que ninguém podia acreditar. A gente fica buscando essa. Ter essa sensação de que a gente pertence a alguém, de a gente está ligado a alguém, a gente gosta de se sentir valioso, não é? A gente gosta de se sentir valioso, poxa. Eu vou dizer para você que é solteiro e está aqui hoje, você quer viver sozinho a vida inteira, fica buscando a aceitação de todo mundo, você vê. Você vai ser um solteiro chato que ninguém aguenta olhar para você. Cara, um vestibular alto pra caramba que ninguém consegue passar. Ah, eu fico impressionado quando tem gente assim. Baixa o vestibular, irmão. Fica um pouquinho mais, sabe? Ah, não. Ah, eu gostei do joelho dele. Você passou uma ceia, juntou demais. Meu Deus. Uma casa com ele, pega essa máquina que você tem em casa, tá com uma ceia toda. Aí tu fica se achando demais, você tem. Você tem a expectativa de ser muito valorizado e vai ficar só. Aí não é culpa de pastor e de igreja nenhuma. Nem de Deus, nem do diabo. O diabo procurando ficar. Eu estou tentando te ajudar. Até coisa boa, estou lançando para você. Até o diabo quer te ajudar. Tem gente que é tão difícil, que é tão difícil que ajudar. Senhor, fica tranquilo para você, para a menina aqui. Vou namorar com esse rapaz. E o maior desastre da humanidade, a gente percebe que é achar que a gente pode ter tudo simplesmente buscando em relacionamentos humanos. O maior desastre da tua vida não foi o que você perdeu. O maior desastre da tua vida não foi a direção que você tomou simplesmente. Mas o maior desastre da vida do homem é ter a certeza errada de que ele pode ter tudo simplesmente através de relacionamentos humanos. Homens são falhos e nos frustram e nos decepcionam. Isso é problema do mundo. Deixa essa bicha cair, irmão. Então você nunca vai amadurecer. Será que você pode olhar para alguém que está perto de você, de repente você conhece, ou não sei, vai dizer para ele assim: muito prazer, eu não sou perfeito. Muito prazer, eu não sou perfeito. Pronto. Dá para sair um peso das costas agora? Bando de safado que tem aqui hoje, que na rede, agora gostei desse pastor. Gostei. Você deixa de ser safado sem vergonha, você também, viu, moça? Isso aí, dizer que você não é perfeito, não é chancela para você sair pecando por aí, enganando os outros, para você não é isso. Saber que a gente não é perfeito é gratidão. E saber que mesmo sendo imperfeito, ele olhou para mim e disse: eu te escolho, eu quero você, eu quero você. É isso que a gente tem que ter. Essa certeza que, embora o que me deixa mais doido, o que me deixa mais apaixonado por Deus, é embora Deus sabendo quem eu sou, Ele que me criou, Ele que me fez assim, sabe esse jeito que eu tenho? Eu não fiz assim. Eu estou aprimorando Ele para cada vez ficar melhor, mas foi Deus que me fez assim, Ele gosta de que eu seja assim. E minha esposa está comigo há 7 anos, ela deve ter visto alguma evolução, amém, irmã? Graças a Deus, né? Está evoluindo, nós estamos na evolução, entendeu? Eu não vi do macaco, não, mas estou melhorando. E a maior alegria que eu tenho no meu coração é saber disso. É saber que mesmo Deus, sabendo dos meus defeitos, conhecendo as minhas falhas, sabendo que daqui a 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 dias, 15 dias, 20 dias eu posso cair, eu posso me desviar, eu posso desfocar o alvo de alguma coisa, eu posso errar, eu posso falhar. Mesmo assim, a Bíblia diz: não foi você que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós outros. Mesmo assim, Deus nos escolheu. Aí, ó, tem que fazer graça irmã aqui, ó, né? Será que eu posso ouvir mais um graças a Deus daquele momento? Graças a Deus. De alguém que sabe de onde vem. Ele nos escolheu de propósito. Como o pastor Márcio disse aqui, é como se Jesus tivesse entrado numa feira. Quando a gente vai na feira, a gente só escolhe coisa boa. E Jesus faz o contrário. Deus, através de Jesus, faz o contrário. Ele compra só as coisas boas. Ou você está achando que você está aqui porque você é bom pra caramba? Quem te iludiu, irmão? Você não tem espelho em casa, não? Você não tem amigo para falar o tanto que você é chato, o tanto que você é estranho. Você não para para ver. Às vezes eu paro em casa, fico olhando e falo: calma aí, eu sou estranho também. Que... eu sou diferente, eu sou estranho, eu sou esquisito. Eu sou, é meu jeito. Mas Deus te escolheu mesmo assim. Será que você pode levantar suas duas mãos para o céu? Feche os seus olhos, diga assim: eu tenho um dono. Diga mais alto, diga: eu tenho um dono. Eu tenho dono. Alguém me escolheu. Alguém me escolheu. Eu pertenço a alguém. Eu pertenço. Diga assim: eu tenho um dono. Eu tenho dono. Alguém me escolheu. Alguém me escolheu. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Diga: eu pertenço a Deus. Sua presença, a primeira coisa que a gente precisa aprender. filhos, elas sempre dizem, como pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você, você não é nenhuma surpresa para Deus. Você está achando que quando você falhou, ou quando você errou, ou quando você erra, Deus olha do céu e diz assim, ai, caramba, o que é que eu fiz? Olha aí, como é que pode? Vem cá, Miguel, passa o cerol. Passa a perna dele, não dá pra uma perninha dele de leve. Não dá problema na coluna. Tem gente que acha que Deus é assim, cara. Vou jogar um câncerzinho de leve, depois eu curo. Olha que retardado, bicho. Você é muito maluco, irmão. Pô, desculpa a minha sinceridade ao falar que eu preciso que você aprenda essa verdade. Senão você nunca vai conseguir se relacionar com Deus da maneira como Deus é. E aí a culpa vai ser de igreja, de pastor, de todo mundo, de televisão, da geração que você vive. Aí vem um monte de gente que não tem nada pra falar e fica falando aí. Não, mas também na geração é difícil. Difícil o quê? Hoje é terça-feira, não tem lugar pra ninguém sentar aqui hoje. Deve ser porque eu sou bonito. Casei bem. O Eli canta maravilha, Michael Jackson, Jesus, Jesus. E sede é fome de Deus. Amém. É desejo de aprender mais de Deus, de tirar os pensamentos errados. Eu quero pensar como Deus pensa. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é uma surpresa para Deus. Eu vou repetir: você não é uma surpresa para Deus. Deus sabe exatamente o que vai acontecer com você daqui a 2 segundos. Você pensou agora aí? Deus sabe o que você ia pensar. Deus sabe exatamente o que vai acontecer com você amanhã. Deus sabe. Então, como é que a gente deve viver? A gente deve viver para Deus. Porque se a gente vive para Deus, a gente vive os pensamentos e propósitos de Deus. É. A gente não sai do trilho. O problema é quando a música do Eli, que é uma música, uma palavra muito forte que ele, na música que ele canta, me perdoa todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só pensei em mim. Aí que está o grande lance, o grande drama que a gente começou falando no início. É o desejo de se saciar, o desejo de chamar a atenção das pessoas, o desejo de ser aceito, o desejo de ser. Eu preciso saciar o que eu quero. Não, querido. Você precisa fazer a vontade de Deus. Amém. Fazer a vontade de Deus é garantia de sucesso em todas as áreas da tua vida. Eu vou repetir: fazer a vontade de Deus é a garantia de sucesso em todas as áreas da nossa vida. Você quer ter uma profissão abençoada, um trabalho abençoado? Faça a vontade de Deus no teu trabalho. Faça a vontade de Deus no teu casamento. Todo filho do seu casamento vai ser chato, monótono. Deus vai levantar tua mulher como um trovão na tua vida. Vai estremecer. Vai chegar do trabalho, essa mulher vai olhar pra você com raio, e vai tum, igual um ciclope, vai jogar um laser nos seus olhos, você vai entender tudo. Jesus é a luz. Hoje eu vou sair renovado dessa casa. Agora, você decide, irmão, você vive o que Deus quer. Você vive o que você quer. Você que está solteiro. O cara está solteiro. A moça está solteira. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer trilhar um caminho parecido com o teu pastor trilhou? Tem que fazer o mínimo que o pastor fez. Não é verdade que alguém que é casado, não serve. Ele tem o que passar na cabeça de um solteiro. Ai, quer tanto casamento abençoado. Pega todo mundo, passa o cerol, passa o rodo, faz tudo. O que é isso? Tu vai pegar uma pereba já já. Quando Deus me escolheu, diga comigo isso, bate no peito e diga assim: quando Deus me escolheu, quando Deus me escolheu, ele sabia exatamente o que ele estava escolhendo. Sabe, com certeza, os casais vão me entender agora. Com certeza, você que é casado, um dia já chegou para ele, ou para ele, e disse assim: você sabia exatamente o que você estava escolhendo. É verdade. Se for mulher, você sabia o que eu quero. Eu te falei. O cara fala, você sabia o que do Vasco. Você que me quis. Você sabia que eu te apaixonava pelo Roberto de Mente. Eu e o Orifo, a gente era assim. A mulher está sofrendo por tua causa, rapaz. Pega a tua vida para Jesus hoje, começa mudando de ti. Até assim, isso não é assim, a gente quer casar, faz isso demais. Eu sabia, cara, você sabe. Eu lembro que quando eu casei com a Mari, essa frase já aconteceu algumas coisas, uma vez lá em casa. Porque tivemos uma criação muito diferente. Primeira vez que eu levei a Mari para almoçar aqui na casa dos meus pais, aqui em Niterói, eu trouxe ela para almoçar, e nos primeiros 5 minutos ela passou na mesa. Desesperado, porque eu achei que vocês nem italianos são, vocês estão gritando desde que começaram a comer. A casa era assim, era tão, que Deus traga uma pessoa assim, ajuda a gente a virar assim. Aí, me dá esse negócio de sal aí, já me deu. Fala da quanta gente vai mandar com sal aí. Dá um azeite aí. Se você comprou uma blusa dessa nos Estados Unidos, e com a etiqueta, quem já foi fui lá e sabe muito bem disso. Você pode no dia seguinte voltar na loja com uma cara de esnavado, cara de pau terrível, e chegar para a pessoa, hello, hello, hello. Você fala nada, você fala hello, hello. Change, change. A pessoa tem que te dar o dinheiro de volta, inclusive. Meu Deus. Você imagina se isso acontecesse no Brasil? Ou é forte, forte. Ai, meu Deus. Mas isso acontece aqui, mas o lojista ficou lascado. É, não é? O que ia aparecer de crédito, tudo com a roupa nova. E o que ia ter de gafe nas igrejas, que a gente queda lá de fora, esquecendo. Ai, Jesus. E a gente faz isso no Brasil. A gente, às vezes a roupa é boa, direito, mesmo assim te troca, namorado, casamento, amigos, gostei, escreveu uma coisa na internet que não tem nada a ver com você, só que serviu para você a carapuça, o cara é teu amigo, te ama, gosta de você, mas botou uma coisa lá que de repente serviu, é teu amigo, mesmo assim você está tão assim, que aí você quer saber, eu não sigo mais. Conversa mais comigo. Porque a gente não está perto nem deles. Porque é só trocar, é muito fácil trocar. É muito fácil desistir dos relacionamentos, dos amigos, das pessoas. É muito fácil. A gente vive numa geração que não tem raiz para nada. A gente vive numa geração que é uma coisa, agora todo mundo sentou. Já deve ter levantado umas 15 pessoas que não aguentam ouvir esse tipo de mensagem. Vai embora. Agora ninguém mais vai embora. O rabicó fica mexendo. Fala aí, sai daí, vai embora. Vai embora, vamos começar com você, vai embora. Houve coisa boa, houve coisa vitória, houve uma mudança de vida, a gente não quer. A gente vive nessa geração, triste realidade dessa geração. Deus está querendo te mostrar o tanto que Ele te ama e o tanto que Ele pode ajudar você a melhorar, a ter uma vida melhor, a te levar a um nível mais excelente de vida, num nível de transformação. Mas a gente precisa entender que a gente não pega a coisa de surpresa, está tudo certo. Deus te escolheu. Ele que te quis. Isso é amor, isso é graça, isso é favor imerecido. Apesar de toda a fraqueza, apesar de toda a falha, apesar de toda a dificuldade, Ele decidiu nos amar. Uma decisão escolheu. O versículo 4 que a gente leu diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Como? De que maneira? De que maneira? Na sua presença. Deus, nos conhecendo e conhecendo as nossas fraquezas e falhas, filho, o que que Deus faz? Deus providenciou que através de Jesus fôssemos santos, inculpáveis, consagrados, e é por isso que a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu digo para você que está nos visitando hoje, pastor, por que eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador? Se Jesus não for o Senhor e Salvador da tua vida, você vai tentar a vida inteira ser santo, inculpável, irrepreensível na força do teu braço. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, porque a única maneira de ser santo, inculpável e irrepreensível é através da pessoa de Jesus. Aleluia. É simples de entender. E agora, através de Jesus, podemos ser santos, inculpáveis. Olha a palavra, uma coisa ali, inculpáveis. Levanta sua mão para o céu e diga assim: eu sou inculpável, eu não tenho culpa. Mas eu digo, eu não tenho culpa. Diga: Jesus levou toda a culpa na cruz do Calvário. Diga: eu fui liberto da culpa. Eu sou irrepreensível. Diga: no nome de Jesus, eu sou santo. Ele me santificou. É triste saber que tem gente que ainda acha, que ainda pensa, que Deus se decepciona com a gente. Pastor, Jesus, o que foi? Deus está ficando decepcionado comigo. Não pensa assim, irmão. Você se decepciona com as pessoas. Você se decepciona com você mesmo. Mas Deus, quando te escolheu, Ele sabia exatamente o que Ele estava escolhendo. Esse silêncio é o que é gratidão. Se for gratidão, levante alguma mão sua, meu irmão. Agradeça a Deus por isso. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus sabia exatamente, Dani, o que estava escolhendo. decepcionado. Deus está decepcionado comigo. Olha o que eu fiz. Deus disse, não, você não precisa. Deus sabia exatamente o que estava comprando. Glória! Ela foi transformada por Jesus. Ela estava exatamente no lugar. Deus sabia exatamente onde estava investindo. Glória a Deus. Você investe numa coisa que não dá resultado? Tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro para investir numa coisa que não dá resultado. É. Sabe que Deus investiu em você? Porque por pior que você se sinta, Deus te vê dando fruto, crescendo, produzindo, abençoando essa geração. Deus te vê prosperando, crescendo. Deus, quando olha para mim e para você, Deus vê o melhor lugar para investir. Terra fértil. Diga assim, eu sou terra fértil de Deus. Deus investiu em mim. Eu vou correr para terminar aqui. Segunda coisa que a gente aprende é que a gente precisa descansar. Descanse e aprenda a receber o amor de Deus por você. Descanse, relaxa. Tem gente que é tão desesperado. Descansa, meu irmão. Você nunca vai conseguir desfrutar da mão de Deus. Esse desespero, essa loucura. Às vezes você encontra as pessoas. Contei um dia aqui que eu fui para uma padaria. Esse dia encontrei um rapaz. Chega a dar medo esse tipo de gente. Eu, sinceramente, não tenho medo. Não, então, eu fico com medo. O cara chegou perto de mim. E aí, pastor? Tudo bem, boa tarde. O santo dos santos. O santo dos santos, eu estou aqui na manhã, do botão. Aí ele olhou para mim, ligado na videira. Deve ser do outro, cara. Pode ser. O cara parece um. Olha isso, ele. Cara, estou comprando pão de pijama. Pão de siloma na praia. Na padaria de caminho de siloma, cara. Ligado na videira, não, de siloma na praia. Tá com problema? Não dá vontade de falar nada, meu. Não, tá trazendo, não está com problema. Você está vivendo num outro mundo, não está nada. Desesperado, querendo mostrar para os outros que é crente demais, querendo viver uma bacana, uma parede, uma santidade de falso hipócrita que nunca existiu. Relaxa, meu irmão. Descansa. Você não precisa fazer cara e boca para ninguém, não, irmão. Sabe o que você precisa? Você precisa curtir o amor de Deus por você todo dia. Desfruta desse amor, curte esse amor. Vive esse amor, pode ler aí, né? Sorry. foi meu pai que deu. Interessante, podemos cantar. Eu posso. Olha aí, Jardim. Correto, irmão. Mas como é que é? A minha feminista, o outro aí, ó. Vai no banheiro, né? Já tô com nome. Descansa no amor de Deus, irmão. Desfruta do amor de Deus. Levanta sua mão pro céu e diga assim: Deus me ama demais. Compartilhar esse amor com alguém. Acabei de fazer a chambinha, fazer aqui agora. tem 4 meses que Deus está fazendo uma obra na vida dele. E o que eu fiz com ele aqui agora? Ele acabou de compartilhar o amor que Deus fez com a vida dele. E a Bíblia diz que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E ele vai receber uma porção nova do amor de Deus na vida dele. De amor sobre a vida dele. Você vai compartilhar, dar, distribuir. Olha para o teu vizinho e diga para ele: irmão, divide um pouco desse amor aí, irmão. Permita que o amor de Deus entre, mas saia. Entendeu, pastor Zanon? O amor de Deus ficou ontem. Pouca gente sabe disso. Fica em pé, Zanon, fica em pé. Ontem, eu conheço o Zanon há muito tempo já. Muito tempo. Ele era garoto adolescente de igreja. E o Zanon dava um couro com a gente nos acampamentos. Deus colocou ele do meu lado para me vingar. Sempre foi do exército. Pode sentar, pastor Zanon. Ontem eu vi uma faceta do Zenaldo que há muito tempo eu não via. A gente estava conversando algumas coisas, vendo algumas coisas. Eu e o pastor Alexandre. Aí ele entrou. Quando ele entrou, desse tamanho, quantos metros você tem? Hã? 1,91. Esse bichão com o arcado. Ele entrou na sala, sentou, a primeira coisa que ele fez. Começou a derramar o amor de Deus. Começou a despejar o amor de Deus. Não é porque o cara foi criado no exército, ele tem que ser grosso, carrancudo, chato. Não é porque teve um ensino duro, que ele tem que ser duro. Quando a gente é cheio do amor de Deus, irmão, não tem passado que segure a nossa vida. Quando a gente é impregnado do amor de Deus, a única coisa que a gente consegue fazer é amar. Glória a Deus. É uma canção antiga, que não sou que guarda essas coisas antigas. Antiga, mas o meu sono é tudo antigo, é idoso. A música mais top no CD, no carro dele é a única é de receber. Ele ama uma música que diz assim: a melhor oração é amar. A melhor oração. Eu acho que ela tem 60 anos. Você sabe essa, Tamar? Vem cá, Tamar. Fica aqui na frente, só pra você cantar aqui. Vem cá, Tamar das antigas. Pega o microfone aí. Pega aqui, tem você. Como é que é essa música, Tamar? A melhor oração é a melhor oração. É amar. Aprendi a orar e também jejuar. A melhor oração é amar. Que mais? Aprendi a orar, aprendi a jejuar, mas a melhor oração. Ora a Deus. A mesa é. A coisa da vida é o amor. Você dividir isso, você compartilhar isso. A gente precisa multiplicar isso. Você quer ver esse lugar aqui voltar a ter fila, confusão de gente empurrando essa porta para entrar? Quanto mais do amor de Deus a gente compartilhar com as pessoas, quanto mais a gente dividir esse amor, quanto mais a gente entregar esse amor, quanto mais a gente demonstrar esse amor, mais as pessoas vão querer experimentar o que a gente está vivendo aqui. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Tudo que a gente precisava para amar já está derramado no nosso coração. O que a gente precisa agora é liberar o amor de Deus que já está no nosso coração. O mundo está pagando caro. E está pagando caro mesmo. O mundo está pagando caro para ter o que você recebeu de graça. O mundo está pagando caro para ter o que você recebeu de graça. Glória a Deus! Eu vou repetir: o mundo paga caro para ter o que você recebeu de graça. Glória a Deus! Se fosse você, eu tinha escrito isso aí na sua rede social, para todo mundo ler, ué. Fica aí, bom crente. Aleluia! Escreve, compartilhe isso com alguém, anota isso. O mundo está pagando caro para ter o que você recebeu de graça. Tem homens jogando família no lixo, pagando para prostitutas para ter um amor falso que acaba em 5 minutos, pagando caro, destruindo. destruindo a vida, a família, o casamento, o futuro, para ter o que você recebeu de graça. E a Bíblia diz assim: de graça dar e de graça receber. Amém. Que Deus possa nos ajudar e que a gente possa cada vez mais entender que Ele nos escolheu para jogar no time dele. Amém. Eu nunca fui o melhor, mas eu estava ali no meio, né? Eu nunca fui o último a ser escolhido também. Eu nunca fui o primeiro, nem nunca fui o último, graças a Deus. Estava ali no meio dos que eram escolhidos. O mais importante não é ser o primeiro, e o mais decepcionante não é ser o último a ser escolhido. O mais frustrante é se a gente não for escolhido. Mas graças a Deus, Jesus nos escolheu lá na cruz do Calvário. Sabe, aplaudir ao Senhor por isso. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você que nos visita aqui hoje, para você que está atrás, debaixo dessa coluna ou aqui na galeria, onde você estiver, você que nos visita aqui hoje, e você que é crente há muito tempo, sai daqui com uma certeza no teu coração, querido: Deus não te escolheu porque você é bom, Deus te escolheu porque Ele é bom. Glória a Deus. Eu virei bem pra caramba, né, Juninho? Deus não nos escolheu porque a gente é bom. Deus escolheu porque Ele é bom demais. Não tinha ninguém que pudesse te amar tanto quanto Ele. Feche os seus olhos aí no seu lugar, vem cá, Juninho. Feche os seus olhos aí no seu lugar. A gente vai cantar essa canção de novo. Queria que você rasgasse o teu coração na presença de Deus. Dissesse isso: Deus, o mundo está tentando me comprar, o mundo está tentando me levar, o mundo está tentando acabar comigo, mas eu não vou deixar. Me ajuda, Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a te amar, me ajuda a cada vez mais ser apaixonado por ti, me atrai até a tua presença. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Os seus olhos, vai fazendo essa oração, Deus. Vai dizendo isso para Deus: Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque eu não era o bom o suficiente, mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o todo bom. O Senhor é o todo maravilhoso. O Senhor é o todo digno. Se você puder levantar suas mãos aos céus e se render à presença dele.